Solenoid, depth brow 157, crossing level 170, descending flight level 100. Airport route 157, descend at level 070, both arrival, Skok ident. Flight level 70, both arrival ident, get route 157. Salvador é o Papa Papai, é com o Papa Serra, solicitando um desvio para a esquerda. Para evitar a formação pesada, Papa Serra. Eco Papa Serra, está autorizado o desvio à esquerda, informe por quantas milhas e a proa. Vai para a proa 190 por aproximadamente 15 milhas. Ciente, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, desce até o nível 040. Papa Serra, descendo para o 040, Papa Serra. Portugal 157, descendo to flight level 060. Reclear, level 060, Portugal 157. Controle de Salvador, Avianca 6310, decolou na sua escuta. Avianca 6310, contato radar na decolagem, suba ao nível 350, saída Puca. Puca, 3... Se quiser voar direto na Cajuda, presente. Confirme quem modulou? 6310 da Avianca. Avianca, aguarde em coordenação com o seu 3. Ah, afirmativo, estou aguardando. Informe razão de subida. Passando 1500, pai. 2500, pai, confirme? Não, tá mantendo de 1500 a 1900, pai. Gente, grato, 3662. Se quiser que aumente. Não, não, obrigado. Avianca 6310, razão de subida. R$ 1.700, pés, Sarita. Gente, Avianca 6310. Tá 9401, chegando para 4000. Já não é mais necessário o desvio, já estamos retornando ao eixo. Poderíamos estar presente a proarmos. Estamos próximos ao través de Bosse. Poderíamos aproar inicialmente pelo Papa Serra. Papa Serra, não tenho perfil da chegada, é com Papa Serra. Papa Serra. Boa, boa noite. Papa Tango, Oscar Golf Tango. Papa Tango, Oscar Golf Tango, assina identificação, autorizado chegada Bonf, desça para nível 070. Está mantendo 80, vai descer a 40 milhas. E se você for manter plano aí para um posterior pouso na 17. Oscar Golf Tango, chame para, no ponto de descida, está autorizado a manter a prova do VR. Reporte para modificação de regra. Oscar Golf Tango. Tango, reporte para. A 3662, chame o centro Recife 12685, alterna 125.45. 2685-12545. Afirmo. Boa noite. Salvador, o papapapai com o papacé está completamente visual com este aeródromo. Solicita a autorização para mudança de regras e a proar da presente a rotatória papacé. Está modificado aos 2348, Eco Papa Serra, desce em condições visuais para 0150-00 pés. Informe visual com campo, vou ir na prova da rotatória, Eco Papa Serra. Papa Serra, hoje já estamos visual com campo, atuando a rotatória, poderia informar o ajuste, por gentileza? Ajuste 10, 12, Eco Papa Serra. Papa Serra, ajustado em 10, 12. Sierra. Web 6748, chame torre em 198, decimal 6, web 6748. 18666748, boa noite. Oi Salvador, boa noite, WebJet 6748. Tá na final da 10, embaixo da base. Portugal, 157. Gente, Web 6748, ligue todo, pistola 0, o vento de 150 graus, 59, 6748. Ligue bom, 10, 6748. 10. Ah, foi ativo, permanece o patrão do Rio 85, 25, 85. Obrigado, bom final de semana pra senhora. Salvador, copiou? Copiou, graças, Avianca, 6310. Obrigado, valeu. Portugal 177, clear the flight level 040. Clear flight level 040, Portugal 177. 9401, no chame Recife, 128 decimal 8, alternando 33 decimal 25. Estélio Matango, confirme 500 pés Ondina. Sim, está autorizado o corredor Axel no meu pés, decolagem da 17 com a direita, 1935 controle. O hotel Lima Tango vai acionar o 0176. Serra, Papapapaia com Papa Serra, já tem a 17 à vista. Estamos cientes das condições. Poderíamos nos ajustar para uma longa final da 17? Papa Serra, vai chamar a torre em 118 decimal 6. Eco Papa Serra, coordenação. Boa noite. Dura Papapapá, Eco Papacierra. Papacierra, reporte 3, checado final 7. Papacierra. Air Portugal 157, clear the ILS final, descend to 2,000 feet, QNH 1012, report established on final ILS. Clear down 2,000 feet and clear for ILS, or call established as Portugal 157. Solo 52 direita, 219 solo. 219, 6748. Serra, checa o treino, me pouso, bistro 7, vento 130 graus, 59. Papa Sierra. Para modificação de regras, Oscar, Golf e Tango. Repórter, Golf e Tango. 8, limpando a pista, só chuta. 6748, prossiga na Alfa, atento da Juliette, aguarde ingresso no pátio. Na Alfa, até Juliette, bota ela para ingresso, 6748. Gol no 885, chame Brasil 2055. Final de 3 milhas, contra embaixo e travado para 17, Papa Sierra. Querido Pouso, Venturo 20 lá, o 5 lá, Serra. Serra. 6748. Mantém posição, aguarde ingresso. Mantém posição para o ingresso, 6748. Sono 55, está livre o táxi à direita. E ao estacionar, ou correção, livre o regresso e ao estacionar, foi que livre. POB de 120, 3 horas e 50, alterna Teresina. Tá 305, repita. Tá 305. 8612, obrigado. POB 6748, após o TAM, prosseguindo para o ponto de espera, está autorizado o ingresso, portão número 4. Após o TAM, está autorizado para o gate número 4, 6748. TAM 3152, cópia. Gol no 889, push pega acionamento na 5. Por 889, aguarda push. Gol no 889, aguarda push. Gente, mantém a posição, 889. TAM 3152, autorizado nível 330 para Recife, Apriwisk 58, decolagem pista 10, curva à esquerda. Uca Aracaju, controle 119 decimal 35 e aciona 5026. 111 agora está 3305. Correio, curva à esquerda, saída Uca, transição Aracaju, o transponder 5026, o controle opera em 1935, TAM 3152. Chamo para puxe acionamento 3152. Camara. Runway 1-0. Air Portugal 157, contacting now tower 118.6. Runway 186, Air Portugal 157, noite. Alvador Tower, boa noite, Air Portugal 157, establish on localizer runway 10 on final. Ah. 1889, coordenando com a equipe de sol. Tem um webjet ingressando no pátio agora. Assim que o web livrar a retaguarda, tá ali o seu push. Muito obrigado, coordenando com o webjet, vamos iniciar 1889. Golfe Tango, essa vez eu propõe voa, se possível, para a rotatória a partir da presente. Está propondo modificação de regras, essa Golfe Tango? Afirmativo. Essa Golfe Tango, plano okay. Modificado aos 2358, desceu em condições visuais para 2000, ajuste 1012, vem na prova da rotatória. 2012 na prova da rotatória, Golfe Tango. Ponte de espera pronto, TAM 3850, visão contra a fila na corte final. Gente, mantém a posição. Tango Oscar Golf Tango, desça para 1500 pés. 1500 pés, Golf Tango. 1510. Portão 3, livre, chame táxi. Chama para táxi, 3152. 21 decimal 9, né? Twice and 121 decimal 9, watch your 1 and 57. Salvador, boa noite, watch your 157 with you on 157, taxi via Alpha, report you before delay taxi. My Alpha will report before Juliet, watch your 157. Bartaxi, gol 1889, 53 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. Sumeia 1012, táxi via Juliette Alfa. Vamos pegar a Charlie Torre, 1862, é o gol 1889, obrigado, uma boa noite. Então está autorizado a decolagem da pista 17, vento de 120 graus 5 nós. Estou em Salvador, boa noite, voo 1889, ponte preta 10, pronto. Semana, Zé. Direto igualmente, amigo. Boa. 6853, controle 19, decimal 35. 935. Boa noite, está 3858. Saída Momo Vigilante 370, gostaríamos de coordenar pro de Frote o Albo, tá, 3850. Autorizado Albo. Albo, muito obrigado. Matão, decolo 04, consiga correr do axé à direita, chama controle de 935. Chamou o controle de Salvador? Hotel Limatango, o controle prossiga. Gente, mantenha o corredor axé e forme na final para pouso em Andina. Controle, boa noite, o Rio 9642. Rio 9642, boa noite, contato radar. Desça via chegada a Bonf para 2000 pés, ajuste 1012. Informe no localizador. Chamaremos no localizador. O livre pouso ONOSAT. 19, decolada 05, 1935 para a viagem. 1935, obrigado, bom trabalho. Muito boa noite, gol 1889. 889, suba ao 400, saída da El, vigilância. Sobe ao 400 da El Blaze, gol 1889. Jotan 3152, estamos com 127 o POB, a Fortaleza com 3 horas e 10. Sete, três e vinte, Fortaleza, é isso? Sim. Enquanto espera 18:6, 1012 de ajuste, tem um bom voo, 3152. 18:6, obrigado, corre da hora. Tango, Solo 07, direita, frequência livre, boa noite. Boa noite, um bom fim de semana. Valeu. Salvador, boa noite, 3305 Dan, cliente da Zulu, 150 para o 110. 3305, contato radar, vigilância, desse manter o 40, via chegada à AMAN. 40, via chegada à AMAN, 3305. Chame o Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545. Gente, frequência livre, altera e matamos. Grato. Thank you. 2, quanto te espera da 1-0, Franco? Boa noite, autorizado, ingresso de decolagem da 1-0, 1-2-0 graus, meia dúzia de nós. Autorizada a decolagem da 1-0, 3-2-0. Bruno 889, chame Recife, 1288, alterna 1-3-3-2-5. 288-3-3-2-5, Bruno 889, obrigado, boa noite. Reduza para 2109. São 310, nós 3305.